O Ministério Público de Minas Gerais, por meio do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Unidade Montes Claros, e as Polícias Civil e Militar, deflagraram na manhã desta terça-feira uma operação conjunta denominada Blindado. O objetivo é combater e reprimir o crime organizado ligado à explosão de caixas eletrônicos e delitos de roubo praticados em diversos municípios na região norte de Minas Gerais. Foram cumpridos 20 mandados de prisão, entre temporárias e preventivas. Os presos foram encaminhados ao Presídio Regional de Montes Claros. Além disso, foram cumpridos ainda 42 mandados de busca e apreensão. Os alvos estavam nos municípios de Montes Claros, Francisco Sá, Bocaiúva e Janaúba. O promotor de justiça Daniel Piovanelli dá mais detalhes sobre a operação. Os alvos dessa operação tinham então foco na atuação de explosões a caixas eletrônicos. Alguns deles, a grande maioria deles, já tinha passagem por outros delitos ou mesmo por esses delitos. E os líderes dessa organização criminosa que está sendo alvo da operação de hoje já havia participado de outros fatos, inclusive já foi alvo de uma operação no ano de 2014, uma operação da Polícia Civil, de nome Novo Cangaço, em que houve o desmantelamento de parte dessas organizações. A partir de então, esses dois alvos, principais alvos e líderes dessas organizações, eles ficaram presos e montaram novas organizações criminosas voltadas aí também a explosões de caixas eletrônicos. O Ministério Público, a Polícia Civil e a Polícia Militar se reuniram para fazer uma investigação conjunta, investigação essa que teve início aí em meados de 2016, e durante as investigações foi possível constatar a prática de diversas explosões a caixas eletrônicas aqui na região norte do estado de Minas Gerais. Fatos que serão individualizadamente apurados e oportunamente denunciados aí pelo Ministério Público. Quando forem encerradas as investigações de autoria e materialidade de cada um desses fatos. Entre os mandados de hoje foram cumpridos até buscas nas unidades prisionais, no Presídio Regional de Montes Claros e na Penitenciária de Segurança Máxima de Francisco Sá, tendo sido, inclusive, no Presídio Regional de Montes Claros, apreendidos 4 aparelhos telefônicos nas celas alvos das buscas. Esse trabalho é um trabalho contínuo e vem desencadeando aí trabalhos conjuntos já desde o final do ano passado no combate e repressão a delitos de explosões a caixas eletrônicos. E o Ministério Público, a Polícia Militar e a Polícia Civil têm atuado sempre conjuntamente na repressão desses delitos. A ideia é que, a partir de então, esses delitos sejam investigados aí conjuntamente, seguindo inclusive a linha dos acordos de cooperação que foram firmados pela chefia do Ministério Público, da Polícia Civil e da Polícia Militar em Belo Horizonte, no ano passado. Segundo o promotor de justiça, o trabalho de repressão, além de combater as explosões aos caixas eletrônicos, tem o objetivo de evitar o financiamento do tráfico de drogas. A repressão ela visa desmantelar esses delitos, aí, os autores, essas organizações voltadas a estouros a caixas eletrônicos, mas que são delitos que, como a gente constatou durante a investigação, gera um sistema de retroalimentação com os delitos de tráfico também. Porque, por muitas vezes, as explosões são feitas e o dinheiro arrecadado nessas explosões a caixas eletrônicos são usados aí no financiamento do tráfico de drogas, que também era realizado por parte dessas organizações criminosas. Tal qual o armamento e o pessoal utilizado nessas explosões decorre de pessoas e de capacidade estrutural que também era utilizada, principalmente na região aqui de Montes Claros, mas na cidade de Montes Claros e na região norte de Minas, para a realização dos delitos de tráfico de drogas. Então, na verdade, a gente constata uma umbilical ligação entre os delitos aqui de explosão à caixa eletrônica e o delito de tráfico de drogas, que muitas vezes ou antecede ou decorre do financiamento das explosões a caixas eletrônicos. O nome Blindado foi dado à operação em razão de os criminosos utilizarem veículos blindados durante a prática dos crimes. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.